Conexão Sertaneja. Abri o porta-mala, aumentei o som, chamei toda a galera, tá chegando o povão. Eu já tô no clima, mulherada vem pra cima, que hoje a festa é no posto de gasolina. Todo final de semana é assim, não posso reclamar, tá bom demais pra mim. Vamos embora e desce e sobe sem parar, nós vira uma dúzia e cansa de beijar. Vamos embora com CN e Fael, porque depois o posto a festa é lá no vira uma dúzia e cansa de beijar. Vamos embora com CN e Fael, porque depois o posto a festa é lá no motel. Abri o porta-mala, aumentei o som, chamei toda a galera, tá chegando o povão. Eu já tô no clima, mulherada vem pra cima, que hoje a festa é no posto de gasolina. Todo final de semana é assim, não posso reclamar, tá bom demais pra mim. Vamos embora e desce e sobe sem parar, nós vira uma dúzia e cansa de beijar. Vamos embora com CN e Fael, porque depois o posto a festa é lá no well, te levo pro motel. Vem aqui que cê vai ver. Well, te levo pro motel. Eu vou pagar pra ver. Vamos embora e desce e sobe sem parar, nós vira uma dúzia e cansa de beijar. Vamos embora com CN e Fael, porque depois o posto a festa é lá no motel. Conexão Sertaneja. Hoje é um daqueles dias que só você iria me fazer tão bem. Nem amigos, nem coisa alguma, só eu, você e mais ninguém. Só você com seu olhar pra me conquistar bem daquele jeito, que só você sabe, que me leva além. Mas você aparece só quando quer, e quando eu te quero você não me atende. É esse o mal desse lance de ficar, quando a gente mais precisa ninguém cuida da gente. É cada um pro lado, cada um com seus problemas. Não quero mais ficar vivendo esse dilema. Ter você por poucas horas já não basta. Emoção que dura uma noite só já não tem graça. É cada um pro lado, fingindo que é feliz, ocultando sentimentos, loucos querendo bis. Já passei dessa fase, sabe mesmo que eu quero é viver com você um relacionamento sério. Relacionamento sério hoje em dia tá difícil. Esse é Henrique Gabriel, é com você. Thiago, tá difícil, hein? Diz aí, Zé Henrique, como é que é? Hoje é um daqueles dias que só você iria me fazer tão bem. Nem amigos, nem coisa alguma, só eu, você e mais ninguém. Só você com seu olhar pra me conquistar bem daquele jeito, e só você sabe e me leva.

um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Vou me jogar na night, hoje ninguém me acha. A festa vai rolar com a turma da cachaça. Eu quero é farrear, já combinei com a gata. Pra fazer a zoeira depois do quê? Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar o quê? E vai, vai, vai, vai rolar um amorzinho. Vai, vai, vai, vai lá no meu apêzinho. E vai, vai, vai, vai beijar na boca é pouco. E vai, vai, vai, vai rolar um love louco. E vem pra cá o mestre Ronaldo. Simbora, simbora, bora cantar Zé Neto do Choro. Vai. Vou me jogar na night, hoje ninguém me acha. A festa vai rolar com a turma da cachaça. Eu quero é parrear, já combinei com as gatas. Pra fazer amorzinho depois lá em casa. Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, um love, love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, um love, love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. E vai, vai, vai, vai rolar um amorzinho. Vai, vai, vai, vai lá no meu apêzinho. E vai, vai, vai, vai beija na boca é pouco. E vai, vai, vai, vai rolar um love louco. Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, love, um love, love louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Valeu, Betinho Ronaldo! Conexão Sertaneja, Love Louco, Zé Neto e Cristiano com Humberto e Ronaldo. Também rolou por aqui Kleber e Cauã, Minha Namorada. Pra você pedir a sua música tá fácil, peça a sua música, mande pra cá o seu alô. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Ou também acesse no Facebook a nossa fanpage oficial, fb.com/conexão no rádio. Vou trazendo Cristiano Araújo, Amor no Carro. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Morena bonita, tá me deixando louco. E o olhar bem gozo, perfume gostoso, um sorriso maroto, andar de sedutor. E se eu te pego, te dou muito amor. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Vai lá no cantinho, pra gente se amar. Fazer besteirinhas, na luz do luar. Dentro do meu carro, pra gente beijando e se amando. Ouvindo no rádio, um tal de Cristiano. Ouvido embaçado, ninguém pode espiar. Gente se amar. E vai. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Bora no cantinho, pra gente se amar. Fazer besteirinhas, à luz do luar. A gente se ama. E no arrocha você vai se apaixonar. Quando lembrar de mim, você vai querer voltar. Pra dentro do meu carro, pra gente.